Mike Scott, ingresso no corredor Interlagos, no reservatório. Checo Oscar. Na escuta, prossiga. Voo rotatória para ingressar no Interlagos. Voo rotatória para ingresso no Interlagos. Interlagos, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Oscar Bravo. Continua aproximação, vento 00 graus, 17 nós. Aguarde utilização para o presidente do eixo da 1028, Romeu, Oscar Bravo. Bravo. November Yankee Mike, frequência livre. Oscar Bravo, mantendo a linha do litoral, autorizado o cruzamento do eixo da 1028. Repartir virando, Romeu Oscar Bravo. Não copiou, Romeu Oscar Bravo, já. Mantendo a linha no litoral, o Romeu Oscar Bravo está autorizado o cruzamento do eixo da 1028, repórter Librando. Está canalizando o eixo da 1028, Romeu Oscar Bravo. Alô, muito bom dia, o Gol 1983 para autorização Guarulhos, seguinte da Índia. 1983, pronto, cópia. Cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5523. Está autorizado, 360 Guarulhos, na UP Zulu. Pressão, Bridge, Aper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decola da 10, primeira curva direita, saída da Elmeda Bridge. 1208, controle 5523 no transponder, é o Gol 1983. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, Gol 1983. Chamará pronto 983. Bravo Kilo Whisky confirmando voo local com toque remetido em Veracruz. Localizador Capanema, Santa Cruz, 2296. Gente, complete canal de Chimitou, Rio 1895. Você pode estar livrando? Bravo. Adoro o Mike agora. Prossiga. Eu acho que eu solicito a aproximação para a cabeceira 17, 97. Sim, se chama em torre, eu não 895. 1895, graças. Confirmando sobrevoo em Serra Novembro, é Mike Eco, após Alagoinhas e após? Salvador é o Papa Roma, é o Mike agora. Romeu, Mike Acosta, tira aproximação, pode ser andando no 7. Tem condições de pouso pairado no cabeceiro no 7, o Mike Acosta? Afirmativo, pairado na cabeceira 17, livrando para a direita. Você vai livrar na 1735. Fica bravo, chama o controle em 120.8. Tá bom. O Mike Costa está autorizado, então, pouso no cabeceiro no 7, pairado, vento 080 graus, 14 nós, sapata no solo controlado. Costa aproximado para o pairado na 17, acusará quando no solo. Mike Costa, para informação de tráfego, temos uma aeronave na final da 10, que não vai interferir com o seu pouso. Ok, está visual, vai manter cabeceiro no 7. Então, 3896, na escuta da torre. E é transferir agora, 3896, final da 10, baixar e travar, tá avisando com o helicóptero na final de 17, 3896. 3896, helicóptero não interferir com o seu pouso, tem um livre pouso na 10, vento 090 graus, 049. Livre pouso na 10, tá 3896. Decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à esquerda, ingressa corredor forte, 1 número 10, para sobrevoo em Serra November Mike Eco, após conforme a rota do plano. O controle 1208 aciona 01116, Bravo Kilo Whisky. Mike Eco Oscar, ao estacionar a frequência livre, solo 06. Firmando o transponder 01116 e após a decolagem da 17, curva à esquerda no corredor forte. Geralfa Lima, tem que ser 17. Planejamento correto, qual o POB 02? A torre agora é 1895, acionamento e táxi, o ajuste 1015 agora, o Bravo Kilo Whisky, que bom voo. Bravo Kilo Whisky, livre sua rapata para táxi. Gente, frequência livre no poste, tem um bom dia. Ah, bom dia. Repetição 29, bom dia 3896. No Emeral, foi livre decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 069. Então, 3896, bom dia, prossegue Alfa e Juliette até o portão 612. Alfa e Juliette para o 612, tá 3896. Bravo Kilo Whisky, autorizado táxi até Oscar, reporte para ingresso. Juliette, Índia Papá, autorizado iniciar o táxi, via pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1. Alfa decolado 08, controle 120 decimal 8. Obrigado, controle 120 decimal 8, Gina General. Muito bom dia, controle Salvador, Gina General, Alfa decolado da 17 na sua escuta. Trip 5494, desça e mantenha nível 060. Para 060, passa no máximo. Papa Romeu, Índia, November Alpha, prossiga. November Alpha, decolada 17, ingressando no corredor-chefe. Sente, corredor-chefe, no meu pé, aposte para a barra. Aportarei para a barra, Índia, November Alpha. Azul 4207, reduza a velocidade para 2309. LET Índia Papá, autorizado ingresso no PAT 1, após Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 14, confirme o POB. America 239, descending to 3,000 feet, QNH 1014. 3,000 feet, and 1014, that's it. Trip 5414, desça para 4.000 pés, ajuste 0.4. Prossiga, controle. 5414. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0.4. Desça para 4.000 pés, no 0.4. 5414. Azul 4207, desça para o nível 050. Uno 290, esfera na indicação, 3L chega da mar e desça para o nível 060. Trip 5414, vitoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo localizador. Esquerda 020, limite pelo localizador, 5414. Coreão, nave 7. 4 na aproximação. 230? Afirmativa. Índio Papá, decolado azul no 3, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, que boa. Controle, boa tarde, papá, Juliette, índio papá. Juliette, índio papá, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Argo, nível 260. Argo 260, papá. Papa Romeu Zulu Oscar Alfa, prossiga. Luiz, que autorizado o ingresso, repete cabeceira no 7 NN e pronto. Papa Romeu Zulu Oscar Alfa, prossiga. Tente, informa a atitude que mantém. Mantenha 2.500 pés, informa ajuste a 0.4, na escuta permanente do controle. Papa Romeu Zulu, Oscar Alfa. Oscar Alfa, informe o tipo do equipamento. Direto copiada. American 239, send to 2000 feet, QNH 1014, cleared ILS, report established. Down to 2000 feet, 1014, cleared ILS, American 239. Q494, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo para 1909, 4909. Meus voos carro, oficiane código 0124. Fica 5494, desça para 3000 pés, ajuste permanece. Desça para 3000 pés, no 0 no 4. Azul 4207, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Trip 5494, informa o tráfego 2 horas e 6 milhas com 1.80 nós de ground speed. Trip 5494 para o localizador, curva à direita, proa 080. Para 0-3-0-0-4-4, estabilidade do controle. Bono 260, desse mantenha 050. 050, Bono 260. Pronto. 397 autorizado Salvador para Congonhas, nível 360 via Upper Zulu 16, após acordo com a saída do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Leda, bridge intercepta Upper Zulu 16, transponder 5525, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para São Paulo Congonhas, via Upper Zulu 16, rota de plano de voo. Cola da 10, da Elbri. Pode ser. Ano 397, cotejamento correto e aporte pronto para puxa acionamento. Trip 5494, desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, XUI, pistão 0, reporte estabilizado. Autorizado LS. Frequência livre, não há tráfego conhecido a reportar no setor. American 239, runway 10. American 239, continue approach, report on to marker, landing gear in the wind load, QNH 1014. Longe, desça para 3000 pés, ajuste permanente. Trip 5414, reduz velocidade para aproximação. Reduzindo para 3000 pés, aproximação 5414. T39, marker inbound runway 10. American 239, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 1 for knots. 25414, continua a aproximação, reporte iniciando o mexer travado, ajuste no 04. 04, toma da baixada travada, 25414. Sente, no meu pé e reporte na Praia do Forte, vou botar um bravo que o uísque. Toma da baixada travada, vamos preparar na Praia do Forte, bravo que o uísque. Bruno 260, reduz a velocidade para 2009. 200, reduzindo 1260. Papá, papá, Juliette, Índia, papá, chame Centro Recife em 1260, secundária 1288. 260-288, Azul 4207, desce para 2000 países, justo na 04, livre LS, reporte estabilizado. Boa tarde, papá, papá, Juliette, papá. Papá, papá, Juliette, Índia, papá, prossiga. Recife, 1260, alterna 1288, Juliette, papá. Para 1260. Autorizado, 2 mil pés, ajuste no 04, autorizado LS X8, pista no 0, reporte estabilizado. Dado X-Ray, controlar estabilizado, 1260, gol. Azul 4207, complete canal chame torre na frequência 1918.95. American 239, ground 23, vacate to right, ground frequency 121.9. Ground 0.9, see you later. P5414, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 3, 9. Baixa de trabalho, autorizado pouso no 0, P5414. Você vai Alpha report before taxiway Juliet. Alpha will call you before Juliet, American 239. Vamos para o táxi Gol 983, 186 a bordo, 4 horas e 40, alterna Brasil. 1983, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre de frequência 1918.95, altímetro 1904. Ponto de espera, 1895, Gol 983. Azul 4207, continua a aproximação, guardando pista livre. Ajuste no 04. 06250, sente da informação Índia. 6140, confirma? Corrigindo, 6140, perdão. 6140, informação Índia, confere, aguarde um minuto para a cópia. 762, 6140. Azul 4207, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 139. Livre pouso, baixou e travou, 4207. Tá autorizado táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 3. Alfa Kilo, Pátio 3, agora para o posição 3. Airlines 239, approved taxi via Juliet to 811. Ok, thank you, Juliet, 811, Matthew 239, have a good day. Bruno 260, chame torre na frequência 118.95. 8.95, 1260. Whisky 58. Após Orago, após direto Maceió. O nível autorizado é 250, decola da pistão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Zumbi, transponder 5531 no controle 1-20.8. Autorizado Maceió, nível 250, 358, Orago, Maceió. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, Zumbi, transponder 5551, confirme? Transponder é 5531, 61140. 5531 no transponder, a chamada 61140, obrigado. 61140, cotejamento correto, reposte para o estacionamento. Tente. Polo Golo 397, portão 4, pushback estacionamento. 397, em coordenação com a equipe de solo, reposte para ataque. Chamada para o ataque, 397. Cheque 30, em livre pouso na pistola 0, gol 1260. Conforme baixar travado. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, passei o Juliette. Gente, está ingressando no circuito, chame torre 118.95. Está ingressando no circuito, chamada torre 118.95. É 1140, na escuta do solo? Na escuta, prossiga. É 1140, sua saída é Pulca Caju. Pulca Caju. Corrigindo Pulca Transição Caju. Zero cotejo? Gente, Pulca Caju, 6140. 6140, cotejamento correto, reporte pronto para puxar essa nave. Sete. No 93, após o pouso do tráfego da companhia Lima, tem que ser no zero. Após o tráfego da companhia Lima, deu no zero, com 93. Torre é o Papa Romeu Zulu Oscar Alfa. Papa Romeu Zulu Oscar Alfa. Você pode para o cruzamento da 10 do eixo da 1028, Romeu Oscar Alfa. A senhora solicita para cruzar no eixo da 1028. Afirmativo, está autorizado o cruzamento do eixo da 1028. Comprou de Itapuã o Zulu Oscar Alfa. Cruzará 1028 na proa de Itapuã, Zulu Oscar Alfa. No 397 autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de